amor seria bom. Bom dia, comunidade! Acabamos de escutar a Marcos Valle, sou o alquimista, e começamos o programa hoje com esse pedaço de tema que se chama Queria, Estágio na 100.4, e vamos desfrutar com a melhor música do Brasil, como hacemos de 11 a 12 aqui em Movida Brasileira. Sara Vilheira está conosco, elegante como sempre, parece que vino de la pasarela de Cibeles, com a última moda em Paris. Como estás, Sara? Pues muy bien, Reginaldo, ¿qué tal estás tú? Com esta voz maravilhosa que tiene, pues muchísimo mejor. Cuéntame, mañana hay una entrevistada especial en el programa, ¿es así? Eso es. Bueno, pero no os lo voy a decir ahora. Vamos a esperar un ratito. Vale, ok. Para hacer la boca agua. Hecho y derecho. Quiero dar una noticia importante para todos vosotros, que en algunos programas, los próximos programas, algunos de ellos, Sara Vilheira va a presentar el programa, va a estrenar en Radio Círculo como presentadora, y lo va a hacer aquí en Movida Brasileña. No futuro já terá seu programa, já lá vamos informando. Está assim na 100.4, são as 11 horas e 12 minutos. Seguimos com a música em Movida Brasileira. Thank you. que é xingado. Amigo fica mais ouriçado e diz, sempre diz que hão de ser seus, anegue o rebolado. Estamos desfrutando da movida brasileira. Acabamos de escutar a Funk Como Le Gusta, que é o grupo que estuvo no passado ano atuando aqui em Madrid. Estás na 100.4 e já sabes que toda a informação puedes tenerla sempre que quieras em nosso blog, que puedes acceder a ele através do website movidabrasileña.com, clicando em blog. Ou simplesmente entrando no Google e buscas Movida Brasileña, já te vai aparecer aí nosso blog, nosso website, toda a informação interessante que Sara Abilheira produz para vocês. Também temos na comunidade de Facebook, no Facebook, uma comunidade, melhor dicho, onde sempre está a informação mais atual e de primeira mão da Movida Brasileña aqui na Espanha. Na comunidade do Facebook, que se chama Movida Brasileña. Sara Abilheira também coordina a comunidade de Twitter. Isso é, comunidade do Twitter. Se queréis buscarnos, buscadnos por Movida Brasil. Aí também encontraréis as últimas novidades de todos os eventos culturales, exposições e demás notícias de Brasil em Espanha. Eu te quero fazer uma pequena entrevista, vamos aproveitar, Sara, porque nunca é possível entrevistar a Sara Abilheira. Vou aproveitar hoje que temos um pouco de tempo. Porque Sara Abilheira acaba de lançar seu próprio blog, que tem um exitaço em internet, porque tem toda a informação cultural de toda a Espanha. Conta-nos, Sara, como vai esse blog? Como saiu a ideia? O que passou aí? Bueno, está muy bonito tu blog. Muchas gracias. Bueno, pues la idea del blog un poquito fue porque me interesa muchísimo la cultura y al vivir en Madrid hay tantísimas posibilidades que bueno, es que era imposible no hacer un blog únicamente ya por mí, ya para ver qué me apetecía hacer el fin de semana. Y bueno, día tras día, semana tras semana, veo que el blog tiene visitas y que gusta. He recibido bastantes emails agradeciendo el trabajo del blog y bueno, lo más importante es que bueno, que se ve que va para adelante es importante. ¿El blog cómo se llama? Díselo. El blog, la dirección es abilleira.blogspot.com, es muy facilito. Y ahí está toda la información cultural interesante, pero no solo brasileña, de toda parte. No, es decir, bueno, hay parte brasileña evidentemente porque hay muchísimas actividades súper interesantes, pero bueno, además hay gente, actividades de personas madrileñas, españolas, incluso de fuera de España, extranjeras, de exposiciones. Pero es un blog cultural. Eso es cultura. ¿Va a ser siempre cultura o va a cambiar? Siempre va a ser cultura. Por lo menos por ahora, cultura, que es lo más importante para mí. abelheira.blogspot.com. Queremos saudar a Sofia Garcia, la number one, e vamos dedicar o próximo tema para ele, aqui em Movida Brasileira. Um besito, Sofia. São as 11 horas e 23 minutos do que disse aqui o relógio de Rádio Círculo. Está bem na hora, Sara? Sim. É por aí? Uhum. Acabamos de escutar a Caetano Veloso. Esse tema se chama Shy Moon, é uma gravação dos anos 80, princípio dos anos 80, poucas pessoas lá

E nada, vamos seguir de bom rolo e muito boa onda com a melhor música de Brasília na 100.4 da FM. São as 11 horas e 26 minutos. Thank you. cada vez que dava uma volta, seu nariz... Acabamos de escuchar a Céu aqui na 100.4, pedaço de tema. E se, te ha gustado Céu, ¿a que sí? Me sabe? Encanta Céu. Céu es un pedazo de cantante. La, nuestra comunidad Movida Brasileña en el Facebook es un pedazo de éxito. Tenéis que hacer parte de ella si tenéis, pues, si tenéis Facebook, porque vale la pena y estáis interesados y informados de todo. Por ejemplo, otro día hemos informado de un billete, una promoción de un billete de avión de ida y vuelta a Brasil por 500 euros. Por ejemplo, ese tipo de informaciones las recibes directamente si estás en la comunidad Movida Brasileña del Facebook. Seguimos con más música de Brasil en la 100.4. Maravilhosa canção de Fernanda Abreu na 100.4 da FM, a Godiva do Irajá. Está na 100.4, amanhã, eu creio que Sara já pode dizer quem é a entrevistada. Venga, vale, os lo voy a decir. Es la autora del disco que está ahora mismo arrasando en Madrid con canciones infantiles que se llama Telaraña. Y la cantante es Vanessa Borrajan, que le mandamos un saludo muy, muy grande, que te esperamos mañana. Y trae la ilusión que siempre tienes porque tu música es alucinante, Vanessa. Desde aquí os avisamos, mañana Vanessa Borrajan con Telaraña. La brasileña, la primera brasileña de la historia que lanzó un disco de música infantil para niños, composiciones propias, una maravilla, grandes músicos, entre ellos Ramón Arroyo del grupo Los Secretos, tan famoso aquí en España, participan del disco para que veáis, tengáis una idea del nivel del disco. Seguimos con la música en la 100.4 porque para eso estáis ahí. Só me deste alegria ouvindo seu violão, dia, noite, noite, dia. Cantar pra mim foi privilégio ao som de sua viola, que me anima e me consola. A sua ausência me entristece, mas guardo como lembrança seu sorriso e harmonia. Quem mora longe, sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Vai mostrar esta saudade, sonho meu, com a sua liberdade, sonho meu. Meu céu, a estrela guia se perdeu. E a madrugada, dia só me traz melancolia, sonho meu. Mostrar esta saudade, sonho meu, com a sua liberdade, sonho meu. No meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores. Meu pensamento traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor. Samba que mexe o corpo da gente, o vento aqui embalando a flor. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor. Samba que mexe o corpo da gente, o vento vai embalando a flor. Sonho meu. Esta saudade, sonho meu, com a sua liberdade, sonho meu. Meu céu, a estrela guia se perdeu, e a madrugada guia só me traz melancolia, sonho meu. barco está queimando longe, sonho meu. Alô, ficou? Isto é Movida Brasileira, são as 11 horas e 44 minutos. Já sabes que podes escutar o programa na hora que te apetezca em nosso vlog de Movida Brasileira. Aí o programa está sempre que terminamos o programa, um par de horas depois, 3 horas depois, já se pode escutar o programa online no blog de Movida Brasileira, que é movidabrasileira.blogspot.com, e tenéis aí bastante informação cultural. Como sabemos, Dilma Rousseff, que possivelmente será a primeira presidenta mulher de Brasil nas próximas eleições, já está trabalhando para lograrlo. Lula da Silva é seu maior apoio, e as informações interessantes sobre esse tema também estão em nosso blog. Estás aí, podes entrar e aceder a essa informação. Dilma Rousseff é uma mulher que trabalhou muitíssimo, é ex-ministra de Lula da Silva, e possivelmente será a próxima presidente de Brasil. E já sabeis, o Brasil é o país mais importante de Sul-América, e significa muito que uma mulher seja presidente do país mais grande de Sul-América. Seguimos com a música na 100.4 da FM. Sou bem mulher, de pé camacho pelo pé, reencarnação da princesa do Taomé. Eu sou marfim lá das minas do Salomão, me esparrama em mim, lua cheia sobre o língua assim, a conta certa entra baunilho e sal. Fogão de lenha, garrafa de areia colorida, pedra, sabão, peneira e água boa de moringa. Sou de arrancar couro, de farejar princesa do Taomé. Faço mandinga, fecho os caminhos com as cinzas. Deixo biruta, lelé da cuca azul, eu tão ranzinza. Pra não ficar bobo, melhor fugir logo. Sou de pegar pelo pé. Sou avatar, fogo, sou de botar fogo, princesa de Taomé. Oh, habla aquí, soy el Chico César. Un beso a todos y que viva la movida brasileña. Alô, movida brasileña. Quem tá falando é Adriana Calcanhoto. Tô falando do Brasil, aí com vocês. Olá, gente. Aqui quem fala é Margarete Menezes e eu também acompanho Movida Brasileña e quero deixar um grande beijo para todos. Olá, aqui quem habla é Djavan. Também estou envolvido com a Movida Brasileña e um grande abraço para todos. Nuestro gran amigo Gilberto Gil. Buenos dias. Movida Brasileña, yo les agradezco muchísimo la ocasión, la oportunidad de hablar con la gente, con los brasileños y también los españoles. Muchas gracias a ustedes. Alô, povão, agora é sério, diretamente do Brasil, que já falou seu Jorge. Todos os gols do programa Movida Brasileña. Axé! Então, Movida Brasileña, quem fala é a cabeça da Mata. Eu estou aqui sempre para dar muito carinho a vocês, muita paz. Fiquem sempre bem. Um beijo. Alô, amigos, aqui é a Daniela Mercury. Eu estou com vocês no Movida Brasileña. Um beijo. É sempre bate e volta. Movida Brasileña, os martes, miércoles e jueves, às 11 da manhã. Tu não vas a perder? Rádio Oliosa é alta vantagem. Aqui pra ali é caminho de roça. Ele sabe que seu pai não está. É mais além, mais além. Na linha que separa o mar do céu de gaivota caça o peixe radioativo. O náufrago retém a última miragem e morre como se continuasse vivo. É mais além, mais além. O astrônomo lunático brincando com o sol descobre que a distância não é mais que um cálculo. É mais, além. Mais além. Poça de lama, ponteiros que disparam ao contrário das horas. Hora de saber o que mudou em você, que olha no espelho e não vê ninguém. É mais, é mais, é mais, é mais. É mais, é mais, é mais. sei, nem tudo me deu clareza, nem tudo foi permitido, nem tudo me deu certeza. Aquilo que eu sei, nem tudo foi proibido, nem tudo me foi possível, nem tudo foi concebido. Não fechei os olhos, não tapei os ouvidos, cheirei, toquei, provei, ai eu usei todos os sentidos, só não lavei as mãos, e é por isso eu me sinto cada vez mais limpo, cada vez mais limpo, cada vez mais limpo. Estamos na 100.4, vamos a despedirnos, Sara Vilheira. Amanhã estaremos aqui com Vanessa, como se pronuncia isso? Vanessa Borragia. Isso, é uma entrevista exclusiva, estás pois aqui em Rádio Círculo e vais agora estar inteirado de todo o interessante cultural que há que fazer aqui em Espanha, porque entra Sofia Garcia e nosso David Coelho, que nos vai contar todo o interessante da cultura de todo o mundo aqui no Círculo de Belas Artes. Isso é, um besito para todos e hasta mañana. Hasta mañana. Se ligou, se ligou, cega. Que não desanda, que a regra não mudou. Olha pro mano do seu lado, que nunca se ligou. Na rua e na boa, sempre de parceiro. Na festa com as mina, com os seis dinheiro. Ele se tem, se apresenta, se não tem tudo bem. Às vezes perde passado, mas paga quando tem. Cega, risco que não desanda, que a regra não mudou. Olha pro mano do seu lado, que nunca se ligou. Na rua e na boa, sempre de parceiro. Na festa com as mina, com os seis dinheiro. Ele se tem, se apresenta, se não tem tudo bem. Às vezes prestado, mas paga quando tem. Também tô na parada, pois tá muito bom. Clima SP Zona Sul, pra poder mandar. E já mentira lá, agora Deus parece a verdade. Várias sorte de champanhe pra brindar a amizade. Aliás, Porto Alegre, no sul da malandragem. Bate, sem chinelagem, você sabe quem eu sou. Sei pra onde eu vou, faço parte daquele time que começou. E através do meu som, que passa tudo de bom. Percorro as quebradas, mas sem sair do mal. Não suporto pilantragem, sem que gira a vantagem daqueles que só chegam em você com falsidade. Redundância que não cansa, nós é tudo a crédito. Respeito também é a melhor coisa que existe. Chega, respeita, chega e representa. Sente o black som, firmeza. Sente o black som, firmeza. Então chega, respeita, chega e representa. Tudo que o rap fez, tudo que o rap faz. Então é a diferença. E um por todos, todos por um. Num sul o ataque, na rima o nocaute. Mesmo fora ou dentro que se abre, unido a perifa, a nova ideia, aqui então se cria e vem morro, vem da mira, é asfalto, o vento, o X, o tormento, o quinto elemento da fila, pras vias do RAP, a ideia de quem crê, da guerra, atitude sempre vai prevalecer.